nossos rádios. 90.9 FM. Esse é o pagode do diferentão. Bem diferente, meu Deus. Esquece. Já tô atrás daí, por favor, fica pra falar. Tô levando o Japão pra acalmar seu coração. Sinto que eu atrasei, ok, mas não fica pra falar. Japão pra acalmar seu coração. O que você disse é que o motor na dúvida pegou uma bota, nada a ver. Quando eu tava indo até você, o aplicativo da TV. Calma, não vamos estragar a nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha. Me beija primeiro e briga depois. Esse fica mais, não vamos estragar a nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha. Me beija primeiro. Dá um papo aí, então, você entende dessas coisas. Bora. Já tô até aí, amor, por favor, fica brava, não. Tô levando o Java pra acalmar seu coração. Sei que eu atrasei, ok, mas fica brava, não. Tô levando aquele Javinho gostoso. É bom, né? Vamos lá. Isso aqui, você tem um motorado, quando eu tava indo até você, o aplicativo deu PT. Esse fica mais, não vou me estragar na nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha. Me beija primeiro e brigar depois. Esse fica mais, não vou estragar a nossa paz. Abre uma cerveja pra nós dois, vem na minha. Me beija primeiro. Bem depois, né? Bem depois, vamos lá. Deixa pra lá. Me beija primeiro e briga depois. Menos é mal! Que o senhor! A diferença você sente no ar. 90 FM, Família Confederação. Flávio Pisada Quente. Estourou, velho! Olha o Valmir Cedeiras. Meu juízo tem feitiço no olhar. Minha tiça, quando eu for, eu me derreto. Eu viajo no teu corpo, teu beijo me deixa louco. Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Joga a bunda. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Joga a bunda, vai! Valmir Cedeiras. Você tira meu juízo, tem feitiço no olhar. Minha tiça com seu fogo, eu me derreto. Eu viajo no teu corpo, teu beijo me deixa louco. Me fascina, me enlouquece, eu quero te amar. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Joga a bunda. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Vai, vai, vai, joga o bumbum pro papai. Joga a bunda, vai!

acabar tudo assim. Eu sei que pra você tava perfeito o esquema. Você beija o mundo e volta pra mim. Eu fui muito além dos meus limites. Gostei mais de você do que de mim. Só Deus sabe de tudo que eu passei pra ficar com você. Agora eu tô voltando pra mim. Agora eu tô voltando pra mim. Confederação 90.9 FM. A diferença você sente no ar. Uma mulher ouvir isso de um homem é... Não tô bem pra conversar agora. Acabei de ver seu carro numa porta, onde tem pessoas que gostam de barulho, que são boas de assunto, te elogio tudo. Cê gosta do quê? Você quer beber o quê? Tá sozinha por quê? Suas amigas te forçam. Vai, vai, vai que você gosta. Você precisa de uma pegada nova. Se solta. Inova, siga nova. Quer saber? Ela tem razão agora. Vai, vai, vai que você gosta. Você precisa de uma pegada nova. Se solta. Inova, siga nova. Quem tá te falando é eu agora. Não tô bem pra conversar agora. Acabei de ver seu carro numa porta, onde tem pessoas que gostam de barulho, que são boas de assunto,